considere Reizuna. 7 máquina que poderia entregar. Direto do 1-2-2-4, tipo formal, reto mensagem. 7 máquina que poderia entregar, o 2-2-4. 2-4-0. Sente, disse com a velocidade máxima na provisão, para 2.100, livre de F-6K10, aposta com o curso localizador. Passará o localizador, 2.4 até 2.000. Ajuste na 0.4. Está mais, e vai seguir em frente e virar a primeira esquerda, na Quebec, e vai me chamar novamente. O 9300, acione identificação, desça para 4.000 pés, via chegada Bonfi, ajuste 1904, na descida utilize de velocidade máxima de 2109, para sequenciamento, número 2, aproximação. 19300, sua veiculação mantém a prova limitada pelo seu localizador. Azul 9300. Mantém a prova, está limitada pelo seu localizador. Eu utilizo a DC3 no pé Azul 9300. A zona 9300 deixa 2 mil pés para interceptar o curso localizador, curva esquerda na proa 170 nessa proa, para interceptando o curso. Esquerda 170 para o curso localizador, voltando para 2 mil pés, para a zona 9300. 30 graus, 1-0 mais. 1-0, eu tenho checado já o passarelo 2224. Tem pouso autorizado, passarelo 2224. Pouso. Quando esteja ligado para azul, chame o seu rumo no último sinal 9-5-5-5. 3170, bom dia, sem identificação. Deixa nível de voo 050, na proa de TAP. Destino Salvador 1904. Seja no 70, reutilizado desde 2010, livre da restrição de TAP, vem na prioridade. Autorizado também o procedimento de ilha X-Fleita 10, reposto no curso do localizador. 3177, chame torre 1 no outro, sinal 95, uma pousa. Mike Yankee Hotel, copiou o solo? Solo, Mike Yankee Hotel copiando o solo, eu estou fazendo a retificação em posição 02 do pátio principal. Ciente para 02, estou ciente, mantenha a posição e aguarde para início do reboque. Mike Yankee Hotel, aguardando. Solo Salvador, bom dia, pátio 3228, o repetitivo Vitória da Conquista, por gentileza. Pátio 3228, solo 3420. Passagem 2222, copia? Acima, prossiga. Gravitória da Conquista 180 autorizado, decola da pista 10, curva direita, saída Argo, Elefa, após Elefa, Piló, após VCT Conquista, conforme rota do plano de voo. Acione 51-5496 no transponder, controle 119-80, informação em curso Delta. Alfa de Leste, portal 08, 3170. 7-0, solo voltando. Prossiga, 7-3-1-7-0. A senhora acabou de nos informar, portal 1, vai ser a remota 1-2 do Pátio 1, encontra-se ocupado por horário da companhia que vai iniciar o reboque da presente. Porque o senhor estava no gate 308 e foi remanejado para essa remota e não foi iniciado puxa para não interferir no seu táxi. Ok, então entendemos que devemos manter o sinal da Cleo na sua Juliette, é isso? Ah, sim, mas será que vai manter na posição onde da Juliette aguardando a aeronave da companhia terminar o reboque? Ok, mantendo o sinal da Juliette, é 3, então vai ser o Mike, é que o hotel não escuta? Mike, é que o hotel não escuta? Autorizado o início do reboque e reporte quando termina no gate 02 do 41. Positivo. Bom dia, 3580 com a Delta. 520, bom dia, sem identificação, deixa nível de voo 050 na prova de TAP. 54, 3520. Estacionamento, passeio 2228 no pátio 3. Autorizado no pátio 3, passeio 2228, chama o táxi. Temporando. 320? Persiga. Pessoa de seu interesse em condição de Voaduna. Cuidado voador, indício da 2010, sargento 94, liga ele essa que você está vendo. É próximo curso do localizador. Ok, então, 2010, zona 1014, chamarei estabilizado. Passo passarelo 2228, 36 no POB, 5h40 de autonomia, terno Salvador. 36 no POB, 40 Salvador, aguarde o início do táxi. Aguardando 2228. Mais 5 hotel, me escuta? Mais 5 hotel, me escuta. Tem como segurar a nave na presente que o passarelo passar? Tá passando o hotel. Positivo, mediano. Passarela 2228, 36 no POB, 540 Salvador, e o táxi até o ponto espera, parte 1, já quando lá torre 191, direcional 95, ajuste 10, 14. E passarela 2228, 95, 2228. Solo, que decepção que o passarela da guarda, que eu não deu certo, comunicação direta aqui não, com o apoio de novo. Cliente, obrigado. Passarela 228, observe o reboque está finalizando no 02, prossegue a retaguarda mesmo até o ponto de espera quando lá torre. Tudo bem, gente? Gente, 2228, obrigado, bom serviço. Qual o seu presidente está esperando quando o passarela pode conseguir até a passarela 92? Afirma, após a passagem do passarela, tem livre ingresso de leste para a passarela 2. Para o passarela de leste, escolha de leste, remota a passarela 2, está 3, bom, separado, obrigado, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, Alberto com a porta espera da 1-0, tá pronto. Controle Salvador, bom dia, passando 2228. Jorge 28, bom dia, contato radar, se você restrições, nível 180, sai da árvore. Tem restrições para 180 na árvore, 2228. Victoria, Salvador, passarela 2228, solicita se possível direto Vitória da Conquista. Marque a sua cooperação com o Santa Conquista. Muito grato, 2228. Localizador, pista via 3520. 2520, chama a torre 1-8-9-5. 2-9-5, obrigado. 2228, autorizado, Conquista. Direto Conquista, 2228, obrigado. Salvador, bom dia, 3520, passou Simbra, está em checado. Então, 3520, boa noite, tráfego ajustado, pouso autorizado, pistão 0, vento no 40 graus, 069, ajuste no 0 no 4. Leve pouso na 10-14, 3520. Só. 520, solo aos 41, direita, Fox, aluno de novo. Salve,